Estou em meio à escuridão. Não sei por onde devo ir, mas tu sabes, Pai. Os meus olhos estão postos em ti. Não me moverei até que eu veja a tua nuvem. Não há nada, mas haverá. Ele ainda é o grande eu sou, poderoso e fiel para sempre. Ele é o meu Deus. Jamais, eu sei que em breve me responderá. Estou em meio à escuridão. Não sei por onde devo ir, mas tu sabes. Eu sei que em breve me responde.